do meu águia. Fiquei impressionada pelo show do Super Pop. Eu fiquei toda arrepiada. É o pop na parada. Pega o celular e começa a filmar. É o pop, não tem como comparar. Um é o Elisu, outro é o Juninho. Um é Demisu, outro é o Nandinho. Vem família Pop. Pop. Mega Beijo, DJ de Emerson, Dianna Nindeuba. Tá ligado?